Boletim Rádio Serviço. Criança segura. O clima tropical favorece o contato das crianças com insetos, animais peçonhentos e plantas venenosas. As crianças devem andar sempre calçadas. E para evitar o aparecimento de baratas, moscas e outros insetos, que são alimentos para aranhas e escorpiões, coloque o lixo em sacos plásticos, que devem ser mantidos fechados. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. 18 horas. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1, 5. Parabólica Edition Europa. Olá pessoal, aqui falou de novo Urbano Carvelli com a edição de número 115 do Parabólica Europa. Como sempre, estamos aí ao vivo, direto do 12º andar do Funkhaus Europa em Berlim, Alemanha, trazendo para você que está aí plugado nas ondas de uma das emissoras associadas ao Parabólica Network, os sons, as músicas e as novas tendências da Europa. Parabólica Edition Europa. E abrindo o programa, posicionando as nossas antenas parabólicas para Londres, onde você ouve a nova de Axel and Ingrosso. Você ouve do álbum More Than You Know, EP, a faixa Renegade. Let's check it out. Enjoy. We'll be right back. Equally insane, equally exchanged. Dancing in the light of a canyon sun, racing every wave, going north on the run. The promises we made, I still haven't changed. Good evening. I want to welcome you to the first presidential debate. I'm Sean of the Voice. You don't think, like, even with that Obama in the White House, that he actually fucked? I love him, but did he do anything? Was he? Did somebody pull his strings? Could he not give them all healthcare like the other national health? They can just go straight to him. He fronts the presidency. Just Donald dead rich. Yeah, yeah. And then he goes to Mexico and his mouth didn't say a fucking word about it. He's a knobhead. He's a knobhead. Everything I know is wrong. Everything I know is wrong. Everything I know is wrong. Everything I know is wrong. I'm not a number. I became the king of the name. I'm not a number. I'm a person. Everything that's personal is person. Everything that's personal. Everything that's down to personal me. Is personal. Yeah, so it's and down everything to that's me. On your person is personal. I think that's down to everything me. Everything on your person is personal. Oh, to you. Everything in my mind. It's a good night for me. All the hits. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. Maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love. Take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Holds me in enough to keep me guessing. Oh, maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been and shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Took it way too far. I know we'd be alright. No, we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Europa. The door like a broomstick with a clipboard trying to be uptight. Overcapacity rubbing us wrong, but my girl better put her up right. I'm all a bit fed up, half of us halfway wasted in the queue getting red up in the queue getting red. Yeah, we look like sickness, barely moving inches. Let's leave this line, your club will close, we'll run you out of business. What I do that's what I do. City, all us girls got our legs out. None of us are having this acute, ain't new. So the heels are coming off running now. I think we're done being patient, so nobody can tell us how to pipe down. We're offline, cheat wine does that to your madness outside your club now. Yeah, we look like sickness, barely moving inches. Let's leave this night, the club will close, we'll run you out of business. What I do, that's what I do. To this club. Now fuck that. What I do. desta edição de número 115 do Parabólica Europa. E pra você que tá chegando agora, não se esqueça, be welcome. Aqui fala Urbanão Carvelli, nice to meet you. Você tá ouvindo o Parabólica, sons, músicas e as novas tendências da Europa, direto do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha, pra você em primeiríssima mão através do Parabólica Network. Neste bloco você ouviu Axwell and Ingrosso com Renegade. Tivemos Lenny Goodyears, Black Rape, Everything You Know Is Wrong, Shawn Mendes com There Is Nothing Holding Me Back, e a última do bloco foi Ray com The Line. This is your Parabólica. Parabólica. She knows she's in control. Turns the heat up and she lets me go. She wants me, then she don't. She's the leader and I follow. My love, it's easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette echoes in my chest. We're getting close. We're getting close. But she's too hot to touch. I've got to make my move and walk towards her. I don't care what I lose, and I'm dying just to prove it. But she's elusive. No matter what I do, my love is easy for you. Setting the rules and playing it cool. A broken cassette echoes in my chest. We're getting close, but she's too hot to touch. She's too hot to touch. She's too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot to touch. Is another hit. I'm already know they can't fuck with Iggy. Shoes cost more than the rent through, you know that. All black, I'm gonna come through, it's Kodak. Mirror, mirror on the wall. Ziggy the Ziggy, Iggy the baddest of them all. Why you come through, shut down the mall? All that ass deserving applause. Change the game, change it up now. Switch it up now. I'm showing up. My account getting bigger, it's growing up. And I'm still a motherfucking rockstar. Pop star, but they're wrong with the mobsters. Yacht club on the shore eating lobster. While I'm starting in Geneva with my top off. Parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. Tell me a story. Will we all change? And we live our lives together. Another strange. My answer give away. Couldn't stay to watch me cry. You didn't have the time, so I softly slip away. No regrets, they don't work. No regrets now. It's just a point of view, but they tell me I'm doing fine. I know from the outside we look good for each other. Felt things were going wrong when you didn't like my mother. I don't want to hate, but that's all you've left me with. A bitter aftertaste and a fantasy. and space. Modern time. nesta edição de número 115 do Parabólica Europa. Aqui fala Urbano Carvelli, como sempre, direto de Berlim, Alemanha, transmitindo para você através de uma das emissoras associadas à rede parabólica, bem no meio do teu dial. Neste bloco você ouviu Felix Jam com Hot to Touch. Depois, Mando Dial, All the Things, Sigue Azalea, featuring Anitta, a Brazuca, Sweat. E aí a gente foi direto pro Rewind, Back in Time and Space. E tivemos Robin Williams com No Regrets, The Verve, Love is Nice, Emotes, The Take. E lembrando para você que entrar em contato é só mandar um e-mail para europa@parabolica.show ou visitar a nossa página no Mixcloud. Segura aí que tem mais. Parabólica. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Choco mis dos penas rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh. Esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo, oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando. Qué bien lo estamos pasando, oh, oh, oh. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. Nadie. Parabólica. Somebody broke me once. Love was a currency, a shimmering balance act. I think that I laughed at that. And I saw your face, covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand. Difference. saw your face and hands covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand. But we fight, stay up late in my dreams, on the blade, different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck in the storm. We were born to ignore, and all I got is a chance to just say, baby, love you. Waking up without weight now, and you're looking at the heartless. Just don't take the money. It's still the air out of my lungs, you make me feel it. I pray for everything we lost, right back to secrets. Your hand forever's all I want. Don't take the money. Well, don't take the money. Your radio, your soul, 24 hours a day. Parabólica. In the dark and I'm dreaming. I'm awake and alone with you. On the streets and we're screaming words to songs that we once knew. Now the moonlight is beaming. Yeah, I like how it shines on you. And I can't stop the feeling. I need to be close to you. Hold me, say it's alright. Thank you. music never stops. To keep my hands on myself. Take all dust and mold, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Slides. I moved away. Stepping off the fire. desta edição de número 115 do Parabolic Europa. Aqui fala Urbano Carvelli, direto de Berlim, do Funkhaus Europa, transmitindo aqui do 12º andar para você aí no Brasil, que tá ligado em uma das emissoras associadas à rede parabólica. Nesse bloco você ouviu Shakira em espanhol com Me Enamoré, acabou de sair aqui na Europa e eu acho que ainda não saiu no Brasil, pelo menos até agora há pouquinho eu tava procurando na internet e não vi nada por aí. Depois você ouviu Bleachers, Don't Take the Money, essa música a gente lançou semana passada, foi lançada aqui na Europa, aliás, e eu também trouxe no programa na semana retrasada, no último Parabólica, e também depois tivemos Sub Focus com Don't You Feel It, featuring Alma, Portugal, The Man. Essa banda eu acho que vocês não conhecem ainda no Brasil, acabou de sair aqui na Europa, é legal, tem umas faixas legais, essa aqui que você ouviu é Feel It Still, e a última foi Grizzly Bear com Morning Sound. Bom, Parabólica de hoje fica por aqui, semana que vem você tem Serginho Ricardo, não se esqueça, direto dos Estados Unidos com a edição do Parabólica América. A todos um grande abraço do Urbanão Carvelli, força aí e vamos lá, até mais, tchau. Parabólica. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. As novas também só as melhores. Rádio. Os melhores ouvintes, a melhor programação. 19:03. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Oi, amor. Nossa, você tá com uma aparência de cansado. Ah, nem me fale. Hoje só quero saber de descanso e um bom filme. Mas nós cancelamos a TV a cabo. Estava muito cara. Relaxa, eu comprei o box IPTV. Ele transforma a nossa TV comum em Smart TV. E já vem totalmente ajustado para vários canais e filmes. Nossa, que ótimo! Olha só o que diz aqui. Tem séries, desenhos, Netflix. Transforme sua TV em Smart TV. Acesse conteúdos variados. Canais, filmes, séries, Netflix, CineTube, animes, desenhos, séries antigas e muito mais. Por apenas R$ 299. Entrega do equipamento totalmente configurado em qualquer parte do país, bastando apenas conectá-lo à TV e internet. Telefone WhatsApp 2499-939-3113. 2499-939-3113.